2283, sem restrições, submantenha 1180. 80, sem restrições, graças. Opa, pá, pá, pá, Alfa Tango Serra, tá retornando a proa de saída, 303. Tá, Alfa Tango Serra. Papá, papá, Zulu, Juliette, Hotel Juliette Serra, você? Só confirma a matrícula novamente, por gentileza. Papá, papá, Juliette, Hotel Romeu, número 3, cópia, guarde. Corona 759, pronto, cópia. Corona 759, copia. Copia, 759. Autorizado, Salvador Guarulhos, 240, decola da pistona 0, curva direita, saída da Euleda Motiva, Upes 10, Taubaté, conforme rosa. 5160 no transponder, controle 1208. É, confirma aí, por favor, transponder de novo. Afirmo, 5160. É só confirmando aqui também a nossa rota aqui, o 9759, é a totalizadeira 240, conforme decola do pé direito, aí eu leio da Mótiva. A gente aqui é Golfo 677, Ilhéus, Whisky 1, Manchete, após Guarulhos. É 5160208, Golfo 759, confere. Gente, mantém-me escuta e aguarde, vou chegar junto ao centro, Golfo 9759. O senhor fez alguma THG mudando a rota? Ah, é que era nada da despachada, era via inferior, né? Afirmo. Mantém escuta e aguarde de coordenação, Golfo 759. Mais escuta, Golfo 759. Mais 2704, copia? Sim. Da Recife 330 autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda, saída Pucajam, Aru, dia fez 197 conforme rota. 5163 no transponder, controle 2208. 09, cotejamento correto, autorizado por chame táxi. Autorizado, papá, papá, Juliette, até o Romeu, só confirme o passe, está que você cola? É isso, autorizado, Salvador. Para Sierra Delta Charlie Oscar Sorocaba, 120, decola da pistola 7, curva direita, saída Coral, Coral DCT Ilhéus, DCT Dendê, conforme rota. Acione 5154 no transponder, controle 1208. Pouso mais 1h45. Alva Paz, Juliette, até Romeu, cotejamento correto, confirme POB? Torre agora 1-1-8-95, estacionamento, táxi e decolagem. A Papa Alfa Tango Sierra, por gentileza, faça uma ponte com o Papa Uniforme Whisky Mike India para acionar código transponder 0247. Mike India 0247 no transponder. Mike India já está acionado, já está ciente. Gente, frequência livre da coordenação, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, 120 decimal 1. Leste Hotel Romeu, bom dia, livre acionar, chame pronto para o back. Ada. Confere a rota DCT Golf 67, Ilhéus, Whisky 1 conforme a rota. A saída agora da El, Ledo Ilhéus, 240, curva direita, 5160. Ok, então, a rota da curva está batendo agora, decola da 10 da El, Ledo, Ilhéus, 179. Gente, chame pronto. Chamarei. Para o táxi, 2704 da Azul, Alterna, na Natal, 3 horas e 30, 102 a bordo. 102, Natal, confirme a autonomia? 3:30, livre táxi, ao ponto, espera a parte 1 no Índia, quando lá no 8 decimal 95, adiciona 0 no 5, com voo. 1015, pátio Índia, 1895, quando lá no direita, posição de 2 horas, aproximadamente 6.100 altimetria. Passarinho do 2223, informo que negativo contato radar com a aeronave. Informo que tem ultralento fazendo sobrevoo em Veracruz, devido a um evento que está ocorrendo na localidade. Então, a baixa altitude, no máximo a 1.500. Certo. Mike Bravo Uniforme, ali mantendo a 7. Reporte pronto para Autorizado, está presente. Pode passar de Embraer, está autorizado, Gono 759. Não, já está presente, já está autorizado já. Ah, ok, então está autorizado, então, Gono 759. 2223, grato. Papapá Alfa Tango Serra, mantenha-se em condições visuais 085 para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 125 decimal 45, Alterna, 126 decimal 85. 545, 2685, muito grato, bom trabalho. Gente, aguarda para decolagem, Mike Bravo no forno. Papapá, Zulu, Golf, Fox Trot, confirma. Tatavapá, Zulu, Golf, Foxtrot, acione código transponder 0246, mantenha-se em condições visuais, submantenha o 065, reporte nivelado, ajuste o 9095. A Papapá, Zulu, Golf, Foxtrot, confirme, apresentou o plano de voo, sala IF. Positivo, senhora. Pode conferir. Tem que aqui a IF Salvador? Positivo. Graças. O Mike Bravo Uniforme, após decolagem, tem condições de cruzar o campo do ponto médio da onda 028, mesmo na série instrumento, após referências de 600 pés? Gente, só para informação de tráfego, a aeronave da Azul que decolou vai compor o perfil da saída da Puca, com curva pela esquerda, assim que atingir 2.000 pés, ok? O Azul 2704 decolou os 48, controle no 20, próxima 8. 208, obrigado, boa. Mike Bravo Uniforme, livre decolagem da 17, venta de 190 graus com 79. Juliette Hotel Romeu, após a rolagem do tráfego ali, mantém a 17. Bom dia, contato radar sub, mantenha 330, saída Puca. O perfil da Puca sobe para 330, azul 2704. Taxi do Gol 1649, 3 horas e 10, com total a bordo 39, alternando Salvador. 39 no PAB? Afirmo. Desde o táxi até o fundo de espera, via parte do Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajuste 9095, bom voo. Foro 649 copiou o Salo? Recife, Pucaracaju, 545 na Transponder, controle 208. Foro 649 copiou o Salo Salvador? Eu tô achando que o seu instrumentinho ainda está com problema, porque a gente está cotejando e você não está copiando. Copiei e cotejei, cliente para o táxi, não posso pegar o chamador. É que a outra aeronave cotejou junto com o senhor, eu não consegui ouvir o seu cotejamento. Tá bom. Para o táxi de Gol 97 Nicolau, está com 3 horas e 38, alternando a Galeão. 3 e 28, Galeão, confirma o POB? Com 3, né? Teve táxi ao ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre 118, decimal 95, ajustando a 0 no 5. Teve táxi, ponto de espera, 85, boa. Então 3830, coteja? Confirma o nível, 330? Afirmo, 330. Bola saída Pucaracaju, 4 transponder, controle 208. A saída é Pucajão Maracaju, curva à esquerda, 5411 no transponder. Golf 180. Corteja a curva. Curva esquerda, a velocidade que a senhora está falando não tem como copiar não. Ciente. Até o Romeu decolou 5-1 no controle no 208. 208, Gabriel. Papapá, Juliette, até o Romeu, bom dia. Contato radar, se mantenha 120, saída Coral. Papapá, Zulu, Golf, Foxtrot, quando possível, estimado de pouso. Passaredo 2223, chame centro Recife, 128.8, alterna 135.3. 288.333, obrigado. Bom dia, 1759, a linha aí mantém, cabeceiro no zero. A linha mantém no zero, agora 1759. Gol no 649, decolou 52, controle 120, decimal 8. 1208, controle Salvador, gol no 649. Controle Salvador, gol no 649, bom dia. Gol no 649, bom dia. Contato radar, se mantenha 360, saída da El. 360, da El, gol no 649. O no 649, autorizar direto Leda. Direto Leda, gol no 649. No 649, informa o tráfego na sua posição de 3 horas a 9.9 milhas, rumo sudoeste, passando 2 mil pés para 120, a um serra o meu 22. Para autorização, chame o solo, em 121, decimal 1, serra até o no grato. S59, livre decolagem da 1-0, vento no 90 graus, meia dúzia no. Livre decolagem, gol no 759. Azul 4039, Índia confere. Boa tarde, bom dia, para Campinas 300 autorizado, decola da pista 1-0, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva, Lopes 1-0, Pubac, Lopes 1-6, conforme rota. 5495 no transponder, controle 1208. Papa Romeu, Serra, Tango Delta, prossiga. Confirme o pátio, a pista que decola. Sente. Autorizado Salvador, Valença, 400, nível, decola da 1-7, curva direita, sai da Arbol após DCT, conforme roda. 5402 no transponder, controle 120, decimal 8. Serra Tango Delta corrigindo, transponder 0167, 21208, a frequência do controle Salvador. Confirme POV, por gentileza. Torre agora em 118, decimal 95, pressionamento, táxi e decolagem. Nós mantém inicialmente o perfil de saída. 7, 7. Papá, Zulu, Golf, Fox, Norte, quando possível, estimado de pouso. Azul 2704, chame centro Recife, 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 2545, 2685, obrigado, boa. Critério, chame para o táxi. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, papá? Prossiga. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, papá. Acionando o código transponder 5496. Mantenha-se condições visuais, submantenha o 085. Ajuste em Salvador no 095. Quando possível, estimar de fundo. Gono 649, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. Gono 3325, alterna 251, Recife, Gono 649. Delta, Quebec, Foxtrot, prossiga. Papatango, Delta, Quebec, Foxtrot, acione o código transponder 5167, mantenha-se em condições visuais, confirme a posição. Patango Delta, Quebec Foxtrot, ciente. Submantenha o 085 em condições visuais, ajuste em Salvador no 095. Quando possível, estimar de pouso. Autorizado, chame táxis do 4039. Ciente, não há tráfego do conhecimento do controle no setor para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. No 300, ciente, Delta Quebec Foxtrot. Blue Golf Foxtrot copiou o controle. Vim controle. Bravo Índia Zulu, prossiga. Papá Uniforme Bravo Índia Zulu, ciente, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, ajuste no 095. Gol 1759, chame centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325, 251, gol 1759, gol. Salvador, boa, 3304. chegada a Pump, desça até o nível de voo 050, ajuste na 095. Se viesse até o Romeu, mantenha inicialmente a saída. Papatango, Mike, Bravo Uniforme, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Qual uniforme Bravo, Índia Zulu, confirme código acionado. Papai Uniforme Bravo, Índia Zulu, acionando código transponder 0245 na proa do destino, Porto Seguro. O azul 4039 para o táxi, está com 4 horas e 45 de autonomia. 106 a bordo, alternando a Ribeirão Preto. Liga táxi até o ponto de espera, e a Índia Ronolá Torre 118.95, ajuste 105, bom voo. Liga táxi a Índia até o ponto de espera, estão 0, Torre 18.95. Bom domingo, azul 409. Pra vocês também. Paulo Salvador, bom dia. Mike Bravo Tango. Mike Bravo Tango, bom dia, prossiga. Mike Bravo Tango, está aqui na remota do Pátio 1, no posição 12. Solicito autorização para rebocar a nave para o Pátio 1, no posição 9. Vê a posição que você quer prosseguir? Posição 9 do Pátio 1. E graça, autorizado a reportar, após o tempo. Alfa Kilo Vitor, confirme, apresentou o plano de voo à Saleia? Salvador, bom dia, voo na 372, informação Índia, posição 06. Autorização para Recife. Para Recife 390 autorizado, decola da pista 0, curva à esquerda, saída Puca, Jamaru. Derrota do plano de voo, 5426 no transponder, controle no 208. 30390 para Recife, decolando no 0, curva esquerda, saída Puca, estação Jamaru. Conforme a rota do plano de voo, código 5426, controle 1208, voo na 372. Plano 372, cotejamento correto, na posição 06, chame pronto. Plano 372. Posição 3830, pushback acionamento, finger 3. Autorizado, chame táxi. Plano 3830. Chamada para o táxi, plano 3830. Grata, Alfa Kilo Vitor, irá acender para que nível? Mantenha em condições visuais, ajuste no 095. Tem frequência livre para coordenação. Ao ingressar na terminal de Del, chame o mesmo. 120.1. Papá Uniforme, Alfa Kilo Vitor. Gente, ali ainda é qual opção 0, azul 409. Zulu Delta Serra, bom dia. Zulu Delta Serra, prossiga. Decolar de Veracruz, está descendo agora na pista do estado, usando 3.300, quer acionar 2.000. Papavapá Zulu Delta Serra, aciona o código transponder 5427. Subir mantém em condições visuais 085 na proa do destino, ajuste na 095, quando possível estimar de pouso. Estamos tendo um atro de 300 por causa das nuvens, logo seguido, Samarim. Consiga? 1330, Romeu, Romeu, Papá, sim. Livre decolagem da 7, ventura 90 graus com 79, Serra Tango Delta. Instruções, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pistão no 0 após estabilizar. São 3304. Autorizado 2.000, sem restrições, possível voar Duna, reportará estabilizado. Autorizado direto Duna, reporte estabilizado, são 3304. Prole, Salvador, Bolsonaro 63. Salvador. Bolsonaro 63, 1-2, chegada a Mari, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 095. Papá Uniforme Bravo Índia Zulu, não recebo mesmo no radar, aciona o código transponder 5430. Controle, Papá Romeu Serra Tango Delta. Papá Romeu Serra Tango Delta, contato radar, suba via na saída água para o 040. 040, autoriza, quando possível, direto Valença, 2.500 pés. 2.500 pés autorizado, autorizado direto Valença. Onde vou modificar do 11110, manter-se condições visuais. Na proa do destino. 7, 2.500, na proa de Valença, Serra Tango Delta. Controle Salvador, bom dia, do 4039. Do 4039, bom dia, contato radar, subir mantenha 300 na saída da EL. Subindo para 300 na saída da EL, do 4039. Está na 6312, mantém inicialmente o perfil de chegada. Até, obrigado. Meu papá, prossiga. Meu Romeu Papá, confirma, irá atender ainda para o nível de voo 085. Papá, Romeu, Romeu, Romeu Papá, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 10 milhas, rumo ao posto, passando 063 para o 085, Romeu Vitor 10. Mantenha-se condições visuais na proa de Itaparica. Irá pousar em Itaparica, Romeu, Romeu, Papá? Sim. Eduardo? Ah, Alfa de um animal com atendimento correto, confirme POV. Suno 00. Será coordenado, então mantenha-me escuta e aguarde. Papão, meu Zulu, Golf e Juliette, prossiga. Papá Romeu Zulu, Golf Juliette, mantenha um no mil pés. Informa o tráfego na sua posição de 12 horas, 8.5 milhas, mantendo 2 mil pés, um Airbus 320. Gente, vai iniciar mil pés, mantém escuta, está na zona 2 mil, Golf Juliette. Papá Romeu Zulu Golf Juliette, acione código transponder 0241, quando possível, estimado de pouso e tipo de equipamento. Era autorizado para Serra November Tango Romeu, 5433 no transponder. Equipamento é o Romeu Uno, Romeu Vito 10, estima 1500 no destino. 3304, informa o tráfego na sua posição 3 horas, 5.6 dúzias de milhas, rumo ao Nordeste, mantendo 1 no mil pés, Romeu Vitor 1 a 0. Gente, 3304, tá. Estão a 0, curva direita, sai da boa, elefa, oficina 21 conforme a rota. 5441 no transponder, controlando 208. Aguardo para a sessão, mantém mil pés, Romeu Juliette. Ainda, por favor. 5441, 360 nível, curva à direita, arbor, elefa, saída e 5 e upeslo 21 é a rota. Gente, 360 autorizado, controle na rota do plano, decolada 10, curva à direita, saída arbor, posição elefa, 5441 no transponder 208, na posição 4, gol 109. Gol 9094, atendimento correto, no portão 04, chame pronto. Para pronto, gol 1909. Só tomando uma informação. Vai superar a guarda e cópia, o Quilo Serra Lima. Um abraço. Papa Tango Delta, Quebec Foxtrot, não há tráfego do conhecimento do controle nesse setor, submantém condições visuais 085 para serviço de formação de voo e alerta, chame centro Recife. 125.45, alterna 126.85. Autorizado Salvador Ituberá, nível 100, decola da pistola 7, curva direita, sai da voa após DCP conforme rota. 0145 no transponder, controle 1208. A forma é que o Serra Lima coteja a minha correta, confirme POV. Vai confirmar com você? Sim, chame a mesma 1-1-8-95, ajustando 0-5, estacionamento, táxi e decolagem. Papá Romeu Zulu, Bravo Mike, prossiga. Apresentou plano de voo a Salem F, Zulu Bravo Mike. Papá. Papá Romeu Zulu, Bravo Mike, acione código transponder 5401. O Chané 6312, após o TAP, terça para 2 mil pés, ajuste na 095, Autorizado final do procedimento ILS Freeway da pista 1-0, responsabilizado. Chegou, pode SAP, 2000, pode estabilizado. Bom dia. Via chegada a mar e desça até o 050, ajuste na 095. 050, Azul 4039, chame centro Recife, 133.25, alterna 125.1. Centro Recife agora 133.25, alterna 251, Azul 4039. Viu o controle? O meu papá permanece o estimado 1330. 1320, seguinte. Quilo Céu Lima, livre acionar, chame quando pronto. Na hora e 15, sim. Papá Uniforme Bravo Índia Zulu. No possível estimado para ingresso na terminal de Ilhéus e Porto Seguro, estimado de pouso. Entre frequência livre para coordenação, ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, 120.1, Papá Uniforme Bravo Índia Zulu. Papapá Zulu Delta Serra. Mantenha-se em condições visuais 085 para serviço de informação de voo e alerta, chame centro Recife 128.8, alterna 135.3. Sim, eu vou. É a Tango Delta, livre descida, mantenha-se em condições visuais, frequência livre à coordenação. Papa Tango Alfa, Kilo Vitor. Sané 6312, confete final do procedimento, chame torre 118.95. Sané 6312, copiou o controle? 8.95, obrigado. Um pouco. Obrigado. Oi, Salvador, boa Sané 6312. A 302, continua a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Porte metro marca 1015, venta de 90 graus com 79. Está baixado e travado? Ainda não, já. Eu portaria a central, 6309. Sim, então. Papá, Romeu, papá. Bem, se informa o tráfego na sua posição de 11 horas a 11 milhas, mesmo rumo, mantendo 085. É um Romeu Vitor no 0, papapapá Zulu, Delta Serra. Mantenha-se condições visuais, submantenha o 085 para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. 128.8, alterna 135.3. Composto. Thank you, viu, ative. Papatango Alfa Kilo Vitor, na escuta do controle Salvador. São 3830, chame Centro Recife, 125.45, alterna 126.85. Aqui em Recife, 125.45, alterna 2685. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. É 312, sendo para o pouso na 10, o delta de 9, 0 graus com 629. É de pouso, 6319. Bom dia, Serra Lima, bom dia. Bom dia, Quilo Serra Lima, confirma o seu estágio a bordo? 4 a bordo, solicitando para cá. Livre até a papá, reporte para ingresso, não é verdade? Livre, táxi até a papá, reporte para ingresso, solicitando. Salvador, 120, decimal 8. Voo no 2199, é só pequeno desvio aqui à direita e já retorna para o ETAP, se for possível, Dunas. Voo 2199, vai direto Dunas, essa para 2000 pés, ajuste no 095, repassabilizado. 2000 no 095, reportado, 2199. Papá Romeu Zulu Bravo Alfa, prossiga. Romeu Zulu Bravo Alfa, decolado de Serra Novembro, Vitor Romeu, para Serra Novembro e Golfo Índia. Quatro até o meio, fora de economia. Papá Romeu Zulu Bravo Alfa, acionando o código transponder 5417. Submantém em condições visuais 105, ajuste em Salvador 1095. Quando possível, estimar de pouso. Siga. Acionamento técnico e teste, chame para o táxi, só para Charlie Mike. Papapá Zulu, Golf Bravo, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Papapá Zulu, Golf Bravo, prossiga. Zulu Bravo Mike, prossiga. Zulu Bravo Mike, Mantenha-se em condições visuais, suba e mantenha 125. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. 128.8, alterna 135.3. No Bravo Mike, confirme, irá modificada a presença? Gente, suba inicialmente para 120, voz de coordenação com o centro, mantenha a escuta do controle. Papá, papá, Zulu, Golf, Bravo, acione o código transponder 5420. Zulu, Bravo, Mike, confirme, o estimado permanece no 455. Zulu Bravo Mike, ciente, submantenha 120, chame Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. Zulu Bravo Mike. Zulu Vitor Fox, prossiga. Aquilo Bravo, prossiga. E naquilo Bravo, confirme o destino e o horário do plano. Eita, lá de corte. Que nível que irá acender? 1208, queiro se anima. Controle Salvador, bom dia. Aqui do Serra Lima, Arba 170. Na sua escuta. Confirme, 050? 170. Arba, Elefa, via 21. São Foxtrot, confirme o nível que irá acender. Papá Romeu Zulu Vitor Foxtrot. Tome controle de Salvador, 120.8. Estabilizou o 2199. No 2199, complete final do procedimento, chame torre 118.95. 1895, obrigado. Papá, o meu Zulu Vitor Foxtrot, confirme nível que irá acender. O Zulu Vitor Foxtrot vai acender a 105, cara. 105, sim, confirme destino. Sierra Nevada, Zulu, Índia. 99, boa. Bom dia. 2199, muito bom dia, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Altímetro marca 1015. 1015. Código transponder 0253. 0253, acionado, Zulu Vitor Foxtrot. Papá, papá, Zulu, Golf Bravo, informa o tráfego na sua posição de 1 hora, 7 milhas, 1 oeste. Passando 058 para 105. O meu Vitor 10. Charlie Mike. Apatango, Zulu, Golf, Juliette, quando possível, estimado de pouso. Zulu, Juliette, 1145, para o Juliette, Charlie Mike. 1445, ciente. Não há tráfego do conhecimento do controle nesse setor. Mantenha-se condições visuais. 095 para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife. 125.45. Alterna 126.85. no transpondo, Momo Cosmo DCP com curva à esquerda. Tá no 45, confirma o PLB? Ciente. Torre agora em 1 no noite, decimal 95, ajuste 1-0, 1-5, bom voo. Vitor Foxtrot, informa o tráfego na sua posição 9 horas a 4 milhas, 1 oeste, passando 053 para 105, Romeu Vitor 1-0. Já chama o tráfego voo 1-3-7-2. Controle. Zulu, uniforme Zulu, prossiga. No 99 no solo, os 33, livre direito no 211. 211, agora 2199. Já, Salvador? Decolagem da 17, o vento é de 180 graus com 11 nós, Alfa Charlie Mike. Pá! Papá Romeu Zulu, uniforme Zulu, mantenha-se em condições visuais, a 1.500 pés, ajuste na 0.5. Aciona o código do transponder 0254. Salvador, bom dia, gol 2199. 2199. Salvador, bom dia, gol 2199. Gol 2199, bom dia. Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, da Juliette, gol 2199. Estimado de pouso? Sim. Está livrando a terminal de Salvador, mantém-se em condições visuais, submantém o 0105 para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife, 128.8, alterna 135.3. Charlie Mike decolou os 35, controle no 20, decimal 8. Controle 1, 208, opa Charlie Mike. Papá Romeu Zulu, Vitor Foxtrot, acione o código transponder 5407. 5407, acionado Zulu, Vitor Foxtrot. Papá Zulu, Golf Bravo, confirme o sinal de pouso. Uno 370323 Natal, Libre Taxi Del Ponto, espera parte 1 no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, ajuste 1015. 1015, Libre Taxi, parte 1 no Índia, quando espera 1015, Uno 372. Voo 2199, após a passagem do Boeing da companhia, Juliette, portão 05. Gente, após a passagem, Juliette para 05, voo 2199. Centro Recife, 128 decimal 8, alterna 135 decimal 3. Controle Salvador, aqui do Serra Lima, solicita iniciar a descida. Gente, submantenha 085 em condições visuais do Lu Golf Bravo. Informa o tráfego na sua...